abandonando sua esposa e um filhinho. Um certo homem saiu pelo mundo além, deixou em prantos a sua pobre família, desamparada neste mundo sem ninguém. A pobre esposa sofria desesperada, com o seu filho que tinha pra sustentar, qual uma ave solitária no deserto, que não encontra nenhum ramo pra pousar. Com o fruto e o suor de seu trabalho, a pobre esposa pôs o filho a estudar. Ele formou-se para juiz de direito, agora então sua missão era julgar. Enquanto isso, o seu pai por este mundo perambulava para cumprir o seu destino. Um certo dia para roubar ele matou, tornou-se assim o mais cruel dos assassinos. Por esse crime o velho foi aprisionado e foi marcado o dia do julgamento. No tribunal o pobre de cabeça baixa ficou chorando, esperando o momento. E o seu filho, que agora era o juiz, tinha um dilema dentro de seu coração. Foi obrigado pela lei fazer justiça, mandando assim seu próprio pai para a prisão. Dada a sentença, todo o povo foi saindo, mas o juiz permaneceu neste salão. E olhando triste para o rosto de seu pai, ajoelhado a seus pés pediu perdão. O pobre velho soluçando respondeu: filho querido, eu lhe dou minha benção. Fizeste bem em condenar-me pelo crime, sejas honesto, não pratiques traição.